Ligação 3179, livre chão para o táxi. Agora 6200. 6200, completa TDS X-Ray, chamando Torre 1 no 8236. Completa o procedimento público e chama a Torre agora 18:30, obrigado. Azul 4208, solo aos 45, direita na Fox 121:9. Direita na Fox 219, bom dia. Salvador, bom dia, USNR 6200, estabilizado em Jovia. 208, liberar a Fox. Bom dia, Azul 4208, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa até a Juliette, 4208. Até antes da Juliette. Sim, para antes da Juliette. Travado 6200. Gente, o Xanã 6200, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 8 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 6200. 4543. 5345, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama na táxi. Vembereco, São Paulo aprovado, nível 380, rota DCT Bridge, UP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda, pós direto Bridge, transponder 5476, controle 1-98. November Eco, ciente, decolada 17, cotejamento correto para o acionamento e táxi, chame a torre no 86, confirme o PLB. Para o táxi, está 3179 com 171 na porta, 4 horas e 5, terra do avião. táxi até o través do 612 e ajuste no 0 no 3, são 3179. Azul 4208, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4208. Lé 6200, solo 49, direita 121, décima 9. 219, libera a direita, 6200. Par Romeo, Mike Tango Juliette, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, bora. Canal 6200, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, 6200. 35345 para o táxi, 69, confirmando 74 a bordo, 01, 1h40, alternado Salvador. Estendido 74, Salvador, 1h40. Afirma. 35345, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Táxi via pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, 5345. Hã? Então, a chegada pare, de alta a serra alfa. Lá, torno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Trip 5345, segue o R2ATAM via Pátio 1, Juliette e Alfa, ponto espera, turno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Segue o TAM, ponto espera, 286, 5345. Afirmativo. Livre pushback acionamento, chama para o táxi, trip 55 no 4. Ah. 06225 na chegada Bonf, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés na chegada Bonf, chama 6225. Salvador, bom dia, passarei do 2223, informação quilo. 2223, bom dia, cena de identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. Chegada bom, 4 mil, 1013, 2223. 3179, bom dia, livre alinhada ao colar da 10, vento 090 graus, com 5 nós. Bom dia, cena identificação, chegada Bonf, desça para o 0620. 4, 5, 3, 4, 5. 345, após o R2 da linha e mantém cabeceira 1-0. Certo, ali mantém, 345. Trip 554, pronto para o táxi. POB 59, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 6, trip 554, pátio 3, ajustando 013, após Juliette Alfa, no ponto de espera, chame a turno no 86, bom voo. Juliette Alfa, 186, quando pronto, muito obrigado, bom trabalho, trip 55, no pátio. Alfa Índio, seu Mauro Tchari está acusando 7.900 pés, confirme. Zero por 15 milhas, afirmativo, informe no terno de desvio, Delta Serra Alfa. 8, bom voo. Controle 198, obrigado, tá 319. Lado, X-Ray, reportando alô, pesadão, 6225. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, contato radar na decolagem, suba 340, saída da EL. A da EL subindo ao 340, da 3179, possibilidade para a direita da EL. Primitivo, está livre. Obrigado, da EL 3179. Zulu Alfa Índia, reporte ideal de descida. Controle com 434. Prossiga. Desvio à direita. Afirmativo. Que se mantenha o 080, o gol no 434. 080. Controle Salvador, queria confirmar que o Xanã 6225, é número 1 ou não? Número 1. 6225, na proa de Duna, desça para 2000 pés, está autorizado a LSX, e reporte no lote. Direto Duna, então autorizado, 6225, reportará. Salvador, muito bom dia. 5 no 4, pronto, ponto de espera. 155 no 4, após a rolagem do Embraer, a linha e mantém cabeceira no 0. Após o Embraer, a companhia linha mantém 5-5-4. 5-3-4-5, livre decolagem da 1-0, vento 1, 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, 5-3-4-5. Para o ingresso no 7, o Tango da Lambereca. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 1-7, Tango da Lambereca. Afirmativo, devido ao tráfego à sua direita, 2.7 milhas mantendo 070, desse mantém o 080, o gol 1434. Equipamento à sua direita é um Bravo M36. Afirmativo. 2223, completa a chegada Bonf, desça para 2000 pés, está autorizado LSX2, reposto no localizador. Altímetro 63. Meu pé é autorizado em LS2223. Zulu Alfa Índia, reporte ideal de descida. Opa, reportar a ideal de descida, Zulu Alfa Índia. Serra 9MB Vitor, Serra 9MB Mike Kilo, aprovado nível 320. Decola da pista 1-7, curva direita, perfil da EL após direto, Transponder 55 no 5, controle 1 no 9, 8, torre 1 no 8, 6. Controle trip 5345, decolada na sua escuta. Passa 3 mil pés, contato radar na decolagem, trip 5345, saída da El. Da El, trip 5345, quanto possível solicita recoordenação de nível para o 200. 200 solicitado, confirme? Afirmo. Coordenaremos, aguarde a confirmação. Grato. O Gol 1434, prossiga na descida agora para 3 mil pés, altímetro 1013. 3 mil 1013, 434. Zero autorizado, trip 5345. 200 autorizado, 5345, obrigado. O Max Juliette Romeu, preciso que desça agora para 500 pés, temos mais uma decolagem com o setor nordeste. Positivo, senhor, vai descer para 500 pés. Gol 1434, retomando a proa de Tato, consegue? Vieram, bateu. Gente. Chané 6225, passou externo ILS. Torre 18 decimal 6, o Chané 6225. 18,6, até daqui a pouco 6225. Só 3663, desça para 4 mil pés, inicia a redução para 2109, é o número 4. Primitivo, 4 mil, redução 2109, o tá 3663. O altímetro continua 1013, 3663. Confirme, 1013? Isso aqui é andar, sem motivo. Tá ok, obrigado, 1013. Modo, o trip 5514, bom dia. Trip 5514, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 190, saída PUCA. Informo que temos à sua esquerda no litoral um helicóptero livrando no 1500 pés para 500, que é o Ramos 44, não interfere no 106 metros. Ok, estamos no terceiro da FUCA, após 2000 vai girar. Estamos na terceira milha, mas vai guardar, 2000 vai girar, alguém vai te acertar. Gente, prosseguindo direto FUCA, após 2000 pés, autorizado. Ok, obrigado. Então, apresente 2000, quando tiver 2000, apresente direto FUCA, obrigado. Patrulho, o Mike Juliette Romeu está cruzando 1000 para 510. Vai retornar agora, a proa ideal seria do ferryboat. Possível, senhor? Então, em proa da rotatória, para após prosseguir para o setor lá de São Joaquim. Positivo, rotatória após São Joaquim. O 1434 está presente, estamos em proa de Duna, descendo para 2 mil pés, ILS X-Ray autorizado, reportando o localizador. Duna reportará estabilizado, para 2 mil. Graus com 5 mais. Desça para o 050, Delta Serra Alfa. Localizador 2223. 2223, completa LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 6. Completo, chamando 286, 2223, obrigado. Solo 03, libera a direita, chama solo 121 decimal 9. 1219, bom dia, meu Deus. Autorizado o táxi até o ponto de espera, reporta pronto para ingresso no 17, Serra Novembro Evito. Autorizado até o ponto de espera, reportado para ingresso no 17. 25, limite localizador, tá 3663. Controle agora em 198, bom voo. Obrigado, bom dia, 198. Como é que é com o Delta reporta pronto? Limitado pelo curso localizador. Curva esquerda, 355 para o Delta Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango November Eco. Tango November Eco, bom dia, contato radar na decolagem, suba 380, saída da El. 380 da El, Tango November Eco. para 3179, passo 180, chama Centro Recife. Em 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife 251, 3325, obrigado, bom dia, 3179. Consiga descida para 2.000 pés. Para 2.000 pés, eu tenho 3.663. Possível aprovar ideal direto, 5.345? Já está passando 160, solicite agora ao Centro Recife em 1251, alternão 3325, trip 5345. 251, 3325, obrigado, senhor, bom dia. Boa. Controle, o Julão está indo e atinge, mantém 3.500 pés, solicita descida 3.000 pés. Mantenha 3.500, aguardando para prosseguir na descida, o Julão está indo. Mantenha a guarda, o Julão está indo. Módulo trip 5514. 5514, prossiga. Altura de bater por aproximadamente 80-85, senhor. 080-085, para avisar a informação. Copiado, sente dirigir o trip 5514. 5514. Espera que poderia voar a bridge? Câmara de segurança, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. 3663 para interceptar o curto localizador, curve à esquerda, proa 160. Reporte estabilizado. Esquerda, proa 160, reportará estabilizado o localizador, tá? 3663. Autoriza a proa de drone, a proa da Serra Alfa. A Serra Alfa para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 050. Desça para 3.000 pés. Reporte estabilizado. 3.000 pés, curva direita 050, reportará estabilizado no local nacional. Estabilizou 434. Gente, passou Duna, completa ele SX-Way, chamando Torre 198, original 6. 1434, gol. Confirmado para o TAN 3663, autorizado o ILS. Agora sim, está autorizado o ILS X-Way, mantendo a proa 160 para interceptar o curso do localizador. TAN 3663, reportando estabilizado. Ok, muito grato, reportando estabilizado. 3663. O Zulu Alfa Índia desça para 1.500 pés na proa de Paripe. 1.500 na proa de Paripe, Zulu Alfa Índia. Bom dia, 1434. Mantém a aproximação, aguardando uma autorização de pouso 110. Aguardando. Da Djamo. Autorizaria Jacajuda, posição Conde, tudo bem? Pode andar com o Recife, que aguarda autorização 5514. Ok, na Pro Djamo, vai aguardar a autorização para a Jacajuda. O Delta Serra Alfa agora sim reassuma a navegação na proa de Duna para o ILS X-Way pista 10. 119.8, controle, bom voo. Bom dia, Itapuã, controle 119.8, grato, trabalhando na navegação. Obrigado. Mike Eco Delta, corredor Xé, 500 pés. Ponte Urabá. Delta, corredor Axé 500 pés, Ponte Urabá. Firmando afirmativo ou negativo? Baixando e travado. 1434, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 5 nós. Pouso 10434. Acabou de passar o externo. Temos mais uma Airbus 320 com esse monte da posição turma, ok? Sem interferir com as aeronaves, vai que você deixa. Positivo, senhor. Tomou o front direto agora do da Feira de São Joaquim, Ferryboat. Está visual com a aeronave aproximacional no zero. Vai manter vai manter a região da Feira de São Joaquim sem interferir com o tráfego, o senhor está na sua escuta. Gente, Tango November Echo, chame Centro Recife, 1251, não, termo 3325. 251-3325, Tango November Echo, bom dia. Boa. Botão 3663, estabilizado o localizador. Gente, 3663, completo ILS X-Way, chama da Torre 1836. 286, obrigado, até a volta. Delta Serra Alfa, prossiga para 2.000 pés, reportando estabilizado no lock. 2.000 estabilizado no lock, Delta Serra Alfa. Contrário, Zulu Alfa, já precisa manter 1.500 pés. Gente, mantenha 1.500 pés, após Paripe, tome flor da rotatória, Zulu Alfa. Mantenha após Paripe, flor da rotatória, Zulu Alfa. Dos dois, bom dia, cena de identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 013. 3.000 pés, 013, tá Mari, o Papa Romeu Serra November Victor, vento 120 graus com 5 nós, tem livre da colagem da 17. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3663, passando sempre a contra embaixada, travado visual. 103663, tráfego já avistado, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, obrigado. Bom dia, 6312, bom dia, cena de identificação, chegada Mari, desça para 4.000 pés, voltímetro 1013. Romeu Serra, November Victor, decola Zuno 1, chama agora o controle em 119.8, bom voo. Jet, controle 109.8, grato, bom dia. 5 milhas rumo oposto, mantendo 500 pés, não interferir ao seu procedimento, ok? Jet, grato. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Serra, November Victor, passa 1.000 pés, perfil da El. Serra Novembro Vitor, contato radar na decolagem, suba 320, direto da EL. Direto da EL, suba 320, Serra Novembro Vitor. Estabilizado no lado, olhar o sinal. Gente, desça para 2.000 pés, completando ILS X-Way, aguardando transferência de comunicações. Salvador, agora 922, solicita pro 080 por milhas de pescar com uma coisa assim. 080 por 20 milhas, copiado 922, informe no termo do desvio. Ok, é confirmada por 90, parei a sua. Dá pra retornar. O ideal vai ser depois de 2 segundos. Sente, 992. Manati, 1.500 pés, que está solicitando, confirme. Está livre, 1.500, direto Manati, reporte na 20ª milha.